Salvador, muito boa noite, é o 131 no 70, estabilizado no ILS com Copa Vista. Boa noite, 131 no 70, tráfego avistado no 0 no 5, KNH. Continue por cima, só reporte quando tem embaixo checado. Embaixo e travado com Copa Vista, 31 no 70. 31 no 70, pouso autorizado, pista 28, vento de 220 graus, 08 nós. Alfa e Índia, portão 02, nesta frequência, Dan 3170. Charlie Alfa e Índia para o portão número 2, mantendo as frequências Dan 3170. 2 Salvador, Golan 714, baixado checado, visual. Confiado no 714, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Chega a aproximação, agora é autorização, 714. Portugal 158, please sir, taxi via apron 1, then apron 3. Report before taxiway Kilo to enter Alpha, sir. 1 and 3, report before Kilo, before entering Alpha, Portugal 158. Bruno. 3160, reportar y estabilidad. Realizar a próxima interseção. É, confirma a sua de táxi. Senhor, taxi via Alfa, eu posso pôr ingresso na Juliette nessa frequência, senhor, no 74. Seja ali, vai lá, Charlie, Alfa, e para ingresso na Juliette, reporta, agora no 74. Confiado, senhor. Ali, vai Charlie, reporte para ingresso na Juliette. Reporte para 158, clear turn to taxiway Kilo. In Alpha, the holding point 1028, QNH 1015. Call me ready to departure, run holding point 1028, sir. Kilo Alpha, holding point 1028, I call you when ready, departure Kilo 158. Torita 3520 na ponte 3, da puxa deck, estacionamento. Ponte 3 aprovado, senhor. Puxa o estacionamento, chame taxi 73520. Aprovado, vai chamar para taxi 3520. Completa final de LS Zulu, torre 186. 18, aí, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, confirme? Afirmativo. Gente, ó, tráfego já avistado no 015 KNH. Continue aproximação, reporte a 4 milhas, final pista 28, trem baixo, travado avistando. Reportei final de 4 milhas. Sente ali na cabeceira 28, forte ali, fora o gráfico ali na aproximação final. Confiado, senhor. Turbulência na final da pista 28, confirme somente a altura e se foi turbulência leve, moderada ou forte. É na curtíssima, moderada na curtíssima, já cruzando a cabeceira. Moderada na curtíssima, já cruzando a cabeceira, copiado, senhor. Taxi via Alfa, ingresso na Juliette, portão 05, senhor. Alfa Juliette, então 5, 714. Torre 1805, cópia Natal 410. 410, será copiado, será. 1805, será coordenado 410, provável era 1, transição Zipar. Formação em curso é Bravo, aguarde coordenação. Sim, Aron, né? Copy that, Portugal 158, maintain holding point 1828, sir. Maintain holding point 1828, Portugal 158. 4062, check train. Portugal travou, final de 5 milhas. Azul 4062 tem pouso autorizado, pista 28. O vento agora é de 220 graus no 09. Foi reportado pelo tráfego que acabou de pousar à sua frente, um Boeing da Gol. Uma turbulência moderada na curtíssima final, pista 28, já passando a cabeceira, senhor. Obrigado pela informação. Delta 3520, tá pronto pro táxi com 2 asas e 30, operando Recife 151 a bordo. O senhor tem táxi aprovado via Índia Alfa, ingressa na Juliette para o parte 3, reporte para ingresso na Taxiway Kilo e ingresso na Alfa da 3520, ajuste no 015. No 015, ciente Índia Alfa, Juliette para o pátio, após para ingresso na Kilo para Alfa da 3520. Portugal 158, line up and wait for runway 28, sir. Runway 28, Portugal 158. Azul 4062 no solo aos 54, libera a pista, próxima interseção à esquerda, senhor. Taxi via Alfa, reporte para ingresso na Taxiway Juliette nesta frequência, o Azul 4062. Próxima à esquerda, normalizando Alfa nesta frequência, o 40622. Full no 805, não escuta? Prossiga, né? Escuta para cópia. Full no 805, por gentileza, poderia estimar quando vai pedir para o pushback, senhor? Aproximadamente 10 minutos. Aproximadamente 10 minutos, copiado, só um momento. Autorizado reingresso via Kilo no Taxiway Alpha, até o ponto de espera pista 28, no 015 QNH. Ponto de espera pista 28, chame quando pronto para decolagem, 3520. Ciente autorizado, táxi até o ponto de espera 28, chame lá quando pronto, 3520. Azul 4062, tem táxi aprovado via Taxiways Alpha e Juliette, ingressando no pátio 3, senhor. No pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Azul 4062. 4062, está ciente via Alfa e Juliette para o pátio 3 do 4062. Air Portugal 158, you're clear to take off runway 28, wind is 230 degrees, 10 knots. We will take off 28, Air Portugal 158. Poderia confirmar para o 4062, Alfa Juliette, pátio 3, né? Afirma, senhor, pátio 3. Pátio 3, obrigado. Air Portugal 158, airborne at 57. Contact and also with the departure frequency 119.35, sir. Have a good flight and bon vol. Standing 119.35, boa noite, muito obrigado. Pátio, muito boa noite, Air Portugal 158. Portugal 158, control, radar contact. Alfa 350, Comodoro Centro Recife, Alfa 1251. 1-2-6-8-5, Alfa 1251. Alfa 1251. Full 805, pronto para cópia? Afirmativo. Full 805, Salvador para Natal, Serra Brava, November Tango, nível de voo 410, autorizado, Upper Zulu 10. Decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Zipar. Controle 1 no 9, decimal 35, transponder 5062, gol no 805. 410 para Natal, na Upper Zulu 10, 28 com curva à esquerda, Aron Zipar, 1935, 5062, transponder, gol no 805. 5062, cotejamento correto, gol no 805, somente curva à direita, após decolagem na saída Aron. Na posição 62, deixa-me pronto para o posicionamento no 805. Então, curva à direita após decolagem, forma lá, quando pronto, gol no 805. Alinhar e decolar, pista 28, vento de 220 graus, ano 09, ano 0 no 5, KNH. Entre 15, ali decola, tá, 3520, pista 28. Portugal 158, may we fly direct to position Zipar? Sorry, let's initially maintain the Aron departure. Copy, Portugal 158. Voo no 896, autorizado a aproximação. Salvador, é gol no 606? 606, prossiga. Autorização, Maceió. Tem saída prevista, Aron, transição Melim, nível 350 do repetitivo, aguarde cópia. Aguarda. O gol no 805 para o posicionamento no 6. Autorizando, chama para o táxi no 805. Tomara para o táxi, gol no 02, chame controle 199 decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, tá 3520. Boa noite, tá 3520, é o controle, contato, radar. 20. Portugal 158, contact center, frequency 12685, over. Sending 12685, Portugal 158, boa noite. Boa noite, boa viagem. Muito obrigado, bom fim de semana. 196, passou o van, localizador, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, chama a 896. Gente, 1714, saída prevista 1, transição meia, aguarde cópia na frequência da torre, 1198, decimal 6. Aron, transição Melim, confirme. Alô. Voa no 805, para o táxi. Temos 58 a bordo, 2 horas e meia, alterna Fortaleza. A bordo, altímetro 1095, táxi via Juliette Alfa, reporte próximo ponto de espera da 28. Juliette Alfa, estará no ponto de espera 28 no 805. Boa noite, boa noite, mantenha a saída Aron dentro de mais alguns minutos, vai ter oportunidade de solicitar direto ao centro de controle, que é detentor da área, acima do nível 140, não é de responsabilidade desse controle. A princípio, vou manter Aron em breve com o centro de controle, o senhor faz uma nova solicitação. Ciência 3520, graças. 1015. Gente, 1896, por favor. Chame o centro de controle, frequência 1685. 2685, tá, 3520, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Fala da 28, curva à direita, controle 119 decimal 35, aciona 5065, Coteja. 3510 autorizado, Maceió, Perusque 58, Aron, Merlin, Aron, Merlin. É, decolada 28, curva direita 1935, ao controle, transponder ao 5065. 1606, cotejamento correto, autorizado o pushback finalmente, chama para o táxi. Chamarei, pronto. Solo ao 07, livre pela esquerda, táxi nessa frequência via Alfa Índia, portão número 3. Alfa Índia, portão número 3, mantendo a frequência, gol 1896. Pronto para cópia. 714, na escuta? Afirma, prossiga. Chame torre 18, sinal 6. 18,6, boa. Foi Salvador, gol no 714, autorização Aracaju 230. Gol no 805.028. 805, a linha decola da 28, vento 210 graus com 8 nós. Linha decola 28, gol no 805. O 714, pronto para cópia? Afirmo. Gol no 714, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Saída ROM, transição Melim. Decola da 28, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5066, coteja. Aracaju 230, Golf 677, decola 28, Golf para direita. 1935, controle de saída, 5066, transformado igual no 714. No 714, cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chama. Gol 1606, para o táxi, está com 77 a bordo, 3:15, alterna Natal. A bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Juliette Alfa, no reporte pronto, ponte espera da 28 no 606. Juliette Alfa, autorizado, chama aí pronto no ponte espera da 28 no 606. Decolada aos 1-0, chão e controle 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. 1-1-9-3-5, bom final de semana. Controle, voo no 805. Voo no 805, controle, contato radar.